hoje não dói mais. Virou. Eu tanto fiz e agora tanto faz. O nosso amor calejou, apanhou. Na minha cama cê fez tanta falta que o meu coração não tem mais. Eu e você na parte. Joga essa mão lá em cima aí, minha pina. Quero ver vocês comigo a praça inteira cantando. Diz, só quem tá tomando ali hoje. Meuscds.com. A minha notificação preferida. A número um na minha vida. Sempre em te dizer. Mas eu já superei você. Diz, foi, mas não é mais. A minha notificação preferida. Galera de Tianguá, um beijo especial. Número um da minha vida. Sempre em te dizer. Mas eu já superei você. E a galera do Paredão do Maracujá. Vivo CDs. Black CDs, Pedrinho CDs. Vindo, vindo. Se tu não avisa, vai galera, vai que dá. Já doeu. Hoje não, não dói mais. Quem tá passando por isso? Eu tanto fiz. Meuscds.com. E agora tanto faz. Rez de Cabeça Produções. Piano Chabrão. O nosso amor carejou. Apanhou, apanhou que cansou. Na minha calma se fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Atenção vagabundo, atenção Igor Costa. Deixa eu ouvir essa praça inteira cantando. Eu quero ver o povo cantando o refrão, vai. A minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais. É o número um da minha vida. Sinto em te dizer. Mas eu já superei. Diz, diz, foi, mas não é mais. A minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais. A número um da minha vida. Sinto em te dizer. Mas eu já superei você. Vamos embora. Ataca Moreira. Meu vice-prefeito Daniel Pachola. Meu prefeito Leandro Ares. Hoje não. Simbora.